Chegando agora para o segundo bloco da 38ª edição do Trio Wide, né? Nós não temos a presença essa semana do nosso amigo Hélio Lima. Nós vamos pular o sábado do All-Star Race e vamos comentar a prova de domingo da Nationwide Series, que ocorreu em Iowa, vitória de Sam Hornish Jr., numa batalha, digamos assim, com Ryan Blaney, mas que o Sam Hornish, podemos dizer que dominou mais do que amplamente a prova, apesar do Ryan Blaney ter liderado boa parte dela também. Bom, já vou chamar você para você, Leonardo, hoje, né, o meu único companheiro, para trazer os seus destaques lá de Iowa, uma prova relativamente calma lá na terra do milho, lá nos Estados Unidos. Bom, então, Pedro, foi uma corrida que aconteceu domingo à tarde, então estamos pulando aí a National Series, mas depois a gente volta no sábado à noite. Foi uma corrida muito boa, uma corrida gostosa de se ver, uma corrida porque gostosa de se ver. Não teve nenhum driver para encher o saco, para dominar, ter aquele carro pilão, mas tivemos dois carros apelão, né, aqueles velhos carros apelões que sempre tem, que é 5422, que trazem dois pilotos que não disputam o título. Isso é uma pena também. Mas, assim, foi uma corrida muito boa de se ver. O Sam Hornish Jr. e o Ryan Blaney, eles duelaram a tarde toda pela vitória. Foi uma vitória para o Sam Hornish, que venceu. Uma vitória até árdua e difícil de conquistar essa vitória, porque não foi fácil. O Ryan Blaney ficou no pé dele a corrida inteira. Tanto é que a margem de vitória foi menos de um segundo. O Ryan Blaney terminou colado no cangote dele mesmo. Então, parabéns ao Sam Hornish Jr., que chegou a sua terceira vitória na National Race Series, que, na minha opinião, é muito pouco ainda esse número dele de vitória na National Race Series, pelo carro que ele tinha no ano retrasado e pelo que ele poderia exprimir do carro, ele poderia tirar do carro. Então, realmente é um número muito baixo de vitória, mas está aí, fez uma boa corrida domingo à tarde, mereceu a vitória, liderou 167 voltas, contra 80 no Ryan Blaney. Então foi um ótimo resultado para o Sam Hornish Jr. Quem sabe talvez mais um ou dois resultados positivos, que ele tem, ainda vai estar nesse carro em 54, quem sabe seja uma porta para ele, ou uma janela, talvez, né? Ou seja, uma porta, uma janela para ele estar voltando nos próximos anos, ou no próximo ano já, e estar nesse carro 54 aí, mas fazendo full time. Que penso eu que seja um pouco difícil ainda, se a NASCAR não mudar um pouco essas regras aí. Bom, vamos lá aos destaques então. O Egan Smith, ele terminou a corrida em terceiro. Ele fez o seu terceiro top 5 esse ano. Um ótimo resultado para o Egan Smith. Um resultado bom para ele, importante na questão de campeonato, né? Então, foi um ótimo resultado para o Egan Smith, já que ele foi o primeiro a marcar pontos de contender, né? O Sarroche não marcou pontos também, mas ele foi contender ao campeonato mesmo. Então, ele tá ali lutando no campeonato ali, foi o primeiro ali. O Chase Elliott fez uma outra grande corrida. O Chase Elliott, ele cresceu, ele evoluiu durante a corrida. Eu vi ele fazendo uma evolução, uma muito boa evolução dele. Ele foi o quarto colocado, um ótimo resultado pro Chase Elliott. O Michael McDowell apareceu no carro 20, com o patrocínio patrocínio principal lá, o Pizza Ranch, que é o patrocínio local ali da pista ali. Fez uma boa corrida, terminou dentro do top 10, foi um bom resultado para ele. Penso que ele poderia ter terminado até um pouco à frente aí, mas porque terminou à frente dele aí também, ele não foi tão mal assim não. Outro grande, eu tenho até o prazer de destacar ele aqui, é o, até o Pedro vai compartilhar, eu acho que é a mesma opinião, é o Lando Castro. O Lando Castro, que terminou em décimo, colocou lá o vermelhão dele, 01, em décimo colocado dentro do top 10, mais uma excelente corrida dele, com o equipamento que ele tem, que é um equipamento, como já falei aqui, é um equipamento mais caseiro, não é uma equipe top de linha. Equipe que trabalha, realmente precisa trabalhar com dinheiro para poder colocar um carro bom na pista. foi décimo colocado no caso. E o destaque meu fora do. O destaque meu fora do top 10, né? É o Austin Terrif. Ele terminou a corrida em 15º colocado, fez a sua primeira largada na National Series. E só que, por que eu estou destacando ele? Porque ele andou alguma parte da corrida, assim, vamos colocar metade da corrida aí, dentro do top 10 ali. Ele aparecia no top 10, depois acabava descendo, aparecia, acabava voltando, descendo. E no final da corrida foi surpreendido, pegou o pessoal muito mais forte que ele, acabou caindo ali nas posições aí. Fez uma luta bem ferrenha ali, Brendan Gallagher, Dino Kwiatkowski, aquele bolinho que vinha atrás ali, o Chase Pistol, que estava no 31, o Chris Buescher. Então ficou aquela briga ali e ele lá no meio ali. Lógico que o Austin, ele não tem experiência que esse pessoal que estava andando aí tem, então ele acabou ficando um pouquinho para trás aí, então, mas mesmo assim, foi uma excelente corrida dele, eu gostei de ver ele andando. A primeira corrida dele, né? Ninguém tinha visto ele andando ainda. Então eu gostei de ver. Creio que seria o mais interessante rever ele voltar nesse carro em algumas próximas corridas que for que aparecer pela frente para ele poder fazer. Pedro? Então, acho que, bom, você resumiu bem o que foi a prova e já os seus destaques já trouxeram algo importante. É pouco a acrescentar, no caso, ficou. Bom, lideraram voltas o Sam Hornish, né, o Ryan Blaney e o Michael McDowell. Sam Hornish dominou mais do que o dobro de voltas do Ryan Blaney. Mas mesmo assim a briga ficou entre eles e no final o Blaney parecia não ter carro realmente. E o Sam Hornish, dos pilotos que andaram nesse 54, a gente teve Joey Coulter ano passado. A gente teve o Kurt Busch, eu acho, também ano passado. Né, o Kurt Busch tinha sido o primeiro piloto a vencer com esse carro ainda em 2012, lá em Richmond, a gente se lembra. Foi o ano que o Kyle Busch não venceu na Nationwide, quando eles corriam sem ser equipamento Gibbs, né, era equipamento KBM. Esse ano a gente teve duas provas do Kyle Busch, do Sam Hornish em Talladega, terminou em quinto e terminou em primeiro agora. Talvez o piloto que sentou nesse carro que mais perto de fazer um trabalho mais perto de Kyle Busch, né, que andou mais perto de Kyle Busch nesse carro número 54, foi o Sam Hornish, que fez a parte dele, né, venceu a corrida. O Ryan Blaney, mais uma vez, bem no 22, nem sombra com esse carro do que ele é na truck do Keselowski, né, não foi afobado em nenhum momento, não forçou demais, fez o que se esperava dele. O 22 ou o 54 na frente, a gente quase não tinha dúvida disso aí. Depois, time da Junior Motorsports, né, o melhor time do campeonato até agora. Reagan Smith dessa vez chegou à frente de Chase Elliott, né, foram terceiro e quarto colocados. O Elliott Sadler sendo o segundo carro da Gibbs em quinto. O Brian Scott fazendo um bom trabalho, apesar de eu não ser muito fã dele, todos sabem, e quem me acompanha já sabe. Terminou bem, terminou em sexto. Michael McDowell chegou a andar na frente, como eu disse, né. Se aproveitou de paradas nos boxes também para liderar a prova. Terminou em sétimo, acho que fez o que a Gibbs esperava dele. Ty Dillon voltando a andar no top 10, se aproveitando da falta dos Cup Drivers. Trevor Bayne, na temporada para mim ainda meio decepcionante, ele que venceu essa etapa no ano passado. E a grande surpresa, como o Léo destacou, o Landon Cassio com um carro da Johnny Davis, né, chegando na décima colocação. Treinou bem e terminou bem a prova. O Dylan Kwiatkowski não tinha ritmo de prova como ele teve nos treinos, né, largou em quinto, terminou em 11º. Não bateu, se manteve na pista. Chegou a andar mais à frente, chegou a beirar o top 5 em algumas ocasiões. Mas no final ele teve um pequeno problema, eu só não sei o que foi. Mas eu li um comentário dele mesmo que alguma coisa deu zebra no carro no final da prova. Mesmo assim, chegou na frente dos carros da Host, de Ryan Reed e de Chris Buescher. Chegou à frente também do Brendan Gallagher com equipamento RCR. O Chase Pistone, que é um guri novo, né, a gente tinha falado dele bastante na outra edição, o Hélio comentou, ele que estreou no 31, né, teoricamente no lugar do Dylan, né, fez uma boa prova, foi regular. terminando na 14ª posição. Uma boa prova também do Austin Terry Out, que é o piloto da Junior Motorsports, que está vindo dos Sprint Cars, se eu não estou muito enganado, e conseguiu um 15º lugar. Aí outras decepções que eu tinha citado, os meninos da Roush, né, o Ryan Reed chegou em 16º, não bateu, já é uma coisa muito importante. O Chris Buescher também, muito importante não ter batido, terminou em 13º lugar. Quem andou muito apagado, nós chegamos a comentar isso durante a prova, é o James Buescher, né? Terminou apenas em 19º, nem sombra do que esse Toyota 99 estava fazendo na temporada passada. O James Buescher teve um problema de pneu. Mas mesmo assim ele não andou nada forte na prova inteira. Fez nada também, nada, né? de excepcional, né? Ele foi o primeiro piloto. Foi o primeiro piloto a terminar uma volta atrás. O que mais que a gente tem aqui de destaques? Bom, acredito que destaques sejam só, né? A gente teve alguns carros tendo problema. O Chad Bolt não vinha andando tão mal, né? Tava andando ali no top 20. Teve um problema mecânico. Assim como o Carlos Contreras, né, o mexicano, que é o primeiro mexicano a correr na NASCAR, né, já é um veterano. Ele acabou tendo um problema de motor, até tivemos a bandeira amarela acionada devido a isso. E acidente, basicamente, a gente teve só o Mike Bliss com, se eu não estou enganado, um pneu estourado. Pneu estourado. Isso, acabou pegando no muro a 31 voltas do final. No mais, foram só 5 bandeiras amarelas, 2 por detritos, 1 por óleo deixado pelo carro do Contreira, depois mais 1 por detritos e a única por acidente é a do Mike Bliss. Então foi uma boa prova, eu considerei. Uma prova limpa, né? Isso, exatamente. Limpa, uma prova com bastante movimentação, algumas trocas na liderança. O Sam Hornish e o Blaney, apesar das corridas do Hornish serem mais longas na liderança, ele e o Blaney se alteraram durante toda a prova na frente. O Sam Hornish liderou as primeiras 45 voltas, aí o Blaney liderou uma na hora dos pits, aí o Sam Hornish voltou e liderou mais uma tantada, depois eles começaram a revezar. Aí o Blaney liderou 60, que foi a grande maioria das voltas dele, depois o Hornish, depois o Blaney liderou mais um stint de 9 voltas, depois quando as paradas o Michael McDowell liderou 3 voltas, aí o Ryan Blaney voltou na liderança, liderou mais 10, e depois o Hornish liderou as últimas 22, que foi logo na relargada, ele relargou na frente e depois não deu mais chance pro Blaine. Então foi uma prova limpa, tivemos boas brigas no pelotão também, mas mostrou pra gente que, independente de quem tiver ao volante, o carro 54 e o carro 22 são os carros a serem batidos, e a gente viu que, por enquanto, só a Junior Motorsport está tendo carcaça para fazer isso aí, né? Tá tendo garrafas para vender. Garrafas para vender, justamente. Só para falar aqui do Chase Piston, ele tem 30 anos já, o Chase Piston. 31, né? Ele nasceu em 83, então ainda está em 2014, 31 anos ele já tem. É o bicho é velho. Ele fez uma largada lá atrás, bem lá atrás mesmo. Foi no primeiro ano meu de... que eu comecei a acompanhar lá pela internet em 2006. Não sei se você vai lembrar, Pedrão. E terminou, fez o vídeo de máximo. Fez... Não vou lembrar nem da bala. Você não vai lembrar, não, né? Eu também vou confessar, eu não lembro, não. Mas ele fez essa corrida aí, segundo os números dele, nos passos aí, que ele fez essa corrida lá atrás, lá em 2006. Maravilha. Então, vamos lá, vou puxar o campeonato aqui já, vamos encurtar esse bloco da Nationwide, porque na verdade a prova foi bem pacata, não temos muito o que falar. Pontos. Chase Elliott continua liderando, e o curioso é que o Elliott Sadler está bem atrásinho dele, só 2 pontos de diferença. Reagan Smith vem em terceiro, 2 pontos, empatado com o Elliott Sadler. Ty Dillon vem 35 pontos atrás, mas um piloto extremamente regular, o Ty Dillon. Só perde em número de top teams para o Reagan Smith, que tem 10 em 10 largadas. Então, todas as provas, o Reagan Smith terminou no top 10. Trevor Bayne é o quinto, 1 ponto só atrás do Ty Dillon. Aí a gente já começa a ter aquele abismo. Brian Scott é o sexto, só que ele vem 28 pontos atrás do Bayne, 64 atrás do Elliott. O Brendan Gaughan já vem 97 pontos atrás do Elliott, 33 atrás do Brian Scott. James Buescher ainda é o oitavo, apesar do mau desempenho, 13 pontos atrás do Brandon Gogan. O Chris Buescher, que tem uma largada a menos, ele conseguiu já 3 top 10, ele já é nono no campeonato. Ele vem 9 pontos atrás do Buescher. E o Landon Cassill, com esse top 10 aí, conseguiu evoluir, já é o segundo dele, né, em 10 provas, conseguiu evoluir para décimo colocado no campeonato, ultrapassou o Dylan Kwiatkowski, não. Eles ultrapassaram o Ryan Reed. Eles ultrapassaram o Ryan Reed, tanto o Dylan quanto o Landon Cassill. O Landon Cassill vem 4 pontos à frente do Dylan e 2 atrás do Chris Buescher. E o Ryan Reed é o 12º. Então a briga aí é para ver desses novatos aí quem fica no top 10. Eu tenho que até puxar depois aqui e ver como é que tá o campeonato de rookies. É mais óbvio, né, que o Chase Elliott lidera com 154 pontos contra 117 do Ty Dillon. Aí o Chris Buescher é o terceiro, 88 pontos apenas, e o Dylan é o quarto, 79. Então a gente sabe que não vai ter briga pro campeonato de novatos, né? Mas assim, essa tabela da Nationwide também tá curiosa como a da Truck, né? A gente vê um Chris Buescher com uma largada a menos, mas já em nono colocado. A gente vê o Landon Cassill em décimo. A gente vê o Mike Bliss, né, que já vem fazendo esse papel aí há 2 anos, pelo menos, em 13º. E vê o Dylan Kwiatkowski, que figurou nos ponteiros ali entre 6º, 7º e 8º algumas etapas. Agora ele é o 11º. O problema do Dylan é abandono, mesmo para o Landon Cassill, né? O Brandon Gogan tem 2 abandonos. Brian Scott tem 1, James Buescher não tem nenhum abandono, o Chris Buescher tem 1 e o Mike Bliss tem 1. O do Mike Bliss é justamente agora em Iowa. E aí, o campeonato, Leozão? Bom, o campeonato é mais ou menos o que você falou mesmo, tá aquele abismo depois do Tardino ali, já começa já a ficar uma diferença muito grande. E depois do Brian Scott, aí começa a ficar maior ainda, que, sim, é até complicado você falar assim que o James Buescher vai lutar pelo campeonato, está 110 pontos do líder, né? Mas, vamos lembrar que o Egan Beach, né, ano passado derrubou muito comentarista, ficou tipo nós, né? Então, assim, ele tudo conseguiu perder 51 pontos, a gente não pode esquecer, né? Então, mais assim, um pouco depois tudo... que o Austin colocou de vantagem, né? Tudo. Mas eu colocaria ali como talvez caras candidatos ao título. Eu acho que eu colocaria só até o Trevor Bayne ali, 36 pontos. Hoje. A gente tá lógico no. Também. A gente terminou o primeiro. A gente não terminou ainda, a gente não completou 1/3 da temporada, né? São 33 provas, a gente tem só 10 corridas até agora. A 11ª vai ser em Charlotte aí. Mas mesmo assim, eu acho que... Porque eu não vejo, Léo, pilotos abaixo de Chase Elliott, Elliott Sadler, Reagan Smith e de Ty Dillon, talvez o Trevor Bayne, mas Brian Scott eu não vejo com chance de chegar. Porque por desempenho de pista mesmo, Brandon Gogan, James Buescher, o Chris Buescher, então nem se fala. O Landon Cassill, a gente acha um milagre quando ele consegue um top 10. Dylan Kwiatkowski, que é muito novato ainda, tá sofrendo um pouco. O Ryan Reed também não vejo com chances. Mike Bliss, então, nem se fala. Dakota Armstrong. Então, acho assim, o problema é que o nível, acho, esse ano tá meio baixo, entendeu? Tá bem, bem baixão mesmo o nível. Então, acho que a briga tá ali entre... Eu colocaria que briga mesmo por título Elliott Sadler e Reagan Smith. Eu acho que esses três... Os três no... primeiros também. Eu Isso. coloco os três primeiros. Ty Dillon e Trevor Bayne, eu acho que não tem chance de chegar. O equipamento da RCR esse ano não é tão bom. E o equipamento da Roush também não é muito bom. Eles estão ali porque eles estão marcando pontos só. São regulares. Só por isso. Não abandonaram ainda nenhuma prova. Caso contrário, a distância ia ser maior ainda. Então, eu acho que são esses três primeiros aí os caras que brigam por título mesmo. Demais, acho que dificilmente alguma surpresa acontece. Beleza, Pedrão, por minha parte é só. Então beleza, moçada, nós vamos encerrando o bloco da Nationwide. A gente volta para comentar talvez também bem brevemente sobre o All-Star, que foi até um pouco movimentado. E depois a gente tem o bloco de perguntas aí, vamos deixar os nossos palpites para Charlotte.